joga no passinho, se joga no passinho, se joga no passinho, se joga no passinho. Nosso som é massivo, você vai gostar. Pega, pega, zero tá rolando e não pode parar. Você está na roça, é assim. Alô, Melody! Segura minha mão que você roda pra mim. Sobrando assim comigo, vem do ladinho que eu te ensino. Vai lá comigo pra valer, só eu e você. Passa pra mim, se joga no passinho. Vamos juntos, chame lá. O vizinho vai pular. Nadinho assim pra mim, se joga no passinho. Vamos juntos, chame. Você roda pra mim. Cê dança assim comigo. Vem de ladinho que eu te ensino. Vai lá comigo pra valer. Só eu e você. Passa pra mim, se joga no passinho. Vamos juntos, chame lá. O vizinho vai pular. Nadinho assim pra mim, se joga no passinho. Vamos juntos, chame lá. O piseiro vai pular. Se joga no passinho, se joga no passinho, se joga no passinho, se joga no passinho.